Solo aos 44, direito, 1219. 3219, graças. Total 9910, 140 graus, 79, pouso autorizado, pistão zero. Pouso autorizado para o total 9910. Firme, confirma o pátio de destino. Pátio 3 é em frente, ok? Alfa, Kilo, pátio 3. Atentou o sinalizador. Salvador, bateu o 9280350 para Recife. 280 Recife 350, pronto, cópia? Pronto. Autorizado Recife, nível 350, decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle em 119.35 e o aciona 5572, confirmando a aerovia permite 58. 125.1 alterna 133.25. 251-3325, obrigado. Eita, puxa, transição Aracaju, 1935, controle após decolagem, 572, transporte do Gol 9280. Correto, portão 8, chama pronto para o esvaziamento, Gol 9280. Confere o 8 e chama na posição, né? 9280. Zero, solo aos 46, direito, 1219. Salvador, bom dia, total 9910, Libra na pista. Total 9910, bom dia. Táxi via Alfa. Alfa, Kilo, pátio 3, atentou o sinalizador, ok? Alfa, Kilo, pátio 3. Uno, 607, chame Recife, a frequência no 26.0. solo. Flip 5514, atentando ao Boeing da Total, parqueando no pátio 3. Está autorizado e reporta táxi. Índia Mike Eco, prossiga. Para quantos passageiros seriam? Sim, só um instante. Só confirma o POB, o trip? 5-0. Copiado, táxi em frente, parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera, torre em 1 no 8, decimal meia, dúzia, o ajuste no 0 no 4, bom gol. TAM 3153, bom dia. TAM 3153, bom dia. Informação em curso Juliette, Galeão 380, copia? Pronto, copia. Autorizado Galeão, nível 380, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, quando intercepta pêndulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 199 decimal 35 e aciona 5005 no 3 pontos. 380 para Galeão autorizado, decola da 1-0 com curva à direita. Saída da El, transição Leda, Bridge, Belugo Alpha Zulu 90, 193. Com controle 5005 no transponder, tá 3133. Correto, portão 1, no chama pronto, pushback, treinamento, tá 3153. Bora. Confirmando, foi o gol no 7-5, posição 2. Autorizado, reporta ataque, gol no 7-5, ajuste agora no 0-4. No 0-4, gol no ataque. Separativo 0-5-0. No 7, bom dia, informação em curso, Juliette, confere. Brasília, autorizado nível 380. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor. Após posição Elefa, quando intercepta Perzulu 1-7, segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-9.35 e aciona 5574 no transponder. Portão 10, chama pronto para os vexinamentos, são 3597. Solo 9605, puxa bem que acionamento no 5. Gol no 605, no 05 autorizado, na porta táxi, o ajuste agora no 04. Bruxo 221 no contato da a 3, 2 milhas da posição coral, reposto pronto para descida, voe para Mari. Bruxo 81 no contato radar, a 1 milha da posição coral, reposto pronto para descida, voe Mari. Bruxo 81, desça para o nível de voo 050. Sabe o contrário? Sim, 571935, boa viagem. Muito obrigado, bom dia, anda lá, né? Controle Salvador, muito bom dia, Trip 5514. Trip 5514, contato radar, sonjo 190, saída Puca. Na PUCA 190, trip 5514, solicitaria, por gentileza, duas coisas, se possível. Nível 150 e voar direto na Caju. Trip 5514, autorizado no jogo 150, voar direto na Caju. 150 na Caju, trip 5514, lhe agradeço muito. Trip 5514, dispõe. Obrigado. 97, só um instantinho para iniciar no 04. Temos um Boeing da companhia finalizando no 2 e um Boeing da companhia também no 05, ok? Só um instantinho na minha escuta. Salvador 1715, para táxi 154, 356, com 5. Vou no 705, táxi via Indy Alpha, até o ponto de espera da 10. Ponto de espera torre em 1-6, o ajuste no 0-4, bom voo. Indy Alpha, ponto de espera da 10, quando lá 18.614, grato, boa. poderia soletrar bridge novamente para o São 3153? São 3153 confirmando a saída após Leda, bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Quando intercepta, peso Luno 0, ok? Graças. Bom, 1605, pronto para o ataque, 6 horas e 50, 170 agora, até na campina. Gol 9605, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 0, 14, bom voo. Pátio, Índia Alfa, quando pronto, 118, gol 9897 na escuta. Coordenando com a equipe de solo após a passagem do Boeing da Gol, a retaguarda, já iniciando o táxi a partir do 05, autorizado para o inspecionamento, reporta táxi. Um 3517 no 10, autorizado a porta alinhar e manter após o gol. 9280. Gol 9280, só um instantinho para iniciar. Já temos um Airbus da TAM. Vai só finalizar no 10, ok? Vai taxiar a retaguarda. Só um instantinho, não me escuta. Força aérea 2281, no vetoração para secretamento, curva esquerda para 360, manter a sua seu limite será magnética 080 de Simbra. 503, 1935, uma boa viagem. 1935, graças, boa. Magnética 080 de Simbra. 81, controle Salvador. November Oscar Romeu, bom dia. Só um instantinho para a cópia, confirme apenas o pátio que encontra-se. Decola na sua escuta, cruza 2000. Gol 9715, atacada às Anjou 360, sai da Árvore Elefo. Árvore Elefo agora 360, fecha um sim. Gol 897, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10. Ponto de espera torre em 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 014, bom gol. 14, Indy Alpha, 7286, muito obrigado, bom dia. Táxi 3597, está com 124 a bordo, 4 horas de autonomia, terminando com fins. São 3597, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 014, bom voo. Pátio Indy Alpha, ponto de espera da 10, 286, bom dia, obrigado, 3597. O gol 9280 na escuta. Coordenando com a equipe de solo após a passagem do Airbus da TAM, autorizado para o inspecionamento, reporta táxi. Reporta táxi, apenas confirmando ele ponto de destino é próxima paralela? Ativa autorizado então, Sierra Delta Juliette Hotel, decolagem down no 7, curva direita, via linha do litoral sul, 500 pés de altitude. Controle 1-9-35, a torre 1-8-meia dúzia e aciona 0-1-17 no transponder. Ativo, apenas confirmando, prossegue a 500 pés ou no 1000 pés? Ativo, então prossegue em linha do litoral sul, ok? Após o decolagem da ONU 7. Já passou o POB? 02, no pátio 5, acionamento táxi decolagem agora com a torre em 1-8-meia dúzia, o ajuste no 0-4, bom voo. 06-1935, boa viagem. 1935, obrigado. 1906. Controle Salvador, 1605, decolou da Andaia, ou na sua escuta. Gol 1605, atrasada, ASJ 360, saída da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge, 360, 1605. Trip 5514, chame Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Recife 1245, 2085. É Trip 5514, muito obrigado, bom dia, bom trabalho. 5514, bom voo. Bruxo 8-1, desça para 3.000 pés, o ajuste 1-0-1-4. 97, decolagem atualizada, 1-2-0 graus, 5-9. Oi, bom dia, 3-5-9-7, 1-0-4. 3-5-9-7, alinhado e manter 1-0. Chegou 9280, estamos com 153 a boa, 6:05 até na Salvador. Gol 9280, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1-18.6 dúzia, o ajuste no 0-4, bom voo. Parte principal, Índia Alfa, ponto de espera da 1-0, 18.6, obrigado, bom dia. 09-1935, uma boa viagem. 1935, até a próxima, 87. TAM 3153, coordenem com a equipe de solo, após o Boeing da Gol, passar a retaguarda, já iniciando o táxi a partir da posição 08, autorizado para o direcionamento, reporta táxi. 360, manter o perfil da saída. 360 no perfil, 87. 1-7-1-5, chame Recife na frequência 1-2-6-0. Autorizado Recife, nível 3, 1-0, via Peruísque 5-8. Decola da 1-0, curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle em 1-9, decimal 3-5 e aciona 5-0-0-2 no transponder. Decola da 1-0, com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 19-3, seu controle, o transponder 5-0-0-2, cotejou o Rio 5973. Correto, passo 3, chama pronto para o inspecionamento, Rio 5973. Chama dentro. Bruxo 8 anos, tenha 3 no pé. Não, é Bruxo 8 anos. Salva, deu gol. 9280, alinhar e manter no 0. Sete ao Zuno 1, 1935, uma boa viagem. 1935, obrigado. Senhor, ele mantém escuta. E o 9812, complexa aproximação, chame torre 18 decimal meia. Controle boa, plano 3597. Plano 3517, uma passada, transbordo 380, sai da arma. E 380 na arma, plano 3597. Quilo, Serra Lima, confirme, transponder. Mal 35 e aciona 0171 no transponder. Quilo, Serra Lima, atualizado em voo 070.